voz da favela agora vai falar. Da mano chegados pra todos os aliados. O rap tá aí pra quem quiser ouvir. Mas antes da ideia se pá, vamos raciocinar quem devemos atribuir tanta miséria. Vamos encarar os fatos de forma séria enquanto o povo deposita toda a sua esperança em homens que sobem no poder levados pela ganância. Desse jeito o Brasil não cairá pra frente. Como eu posso estar feliz e sorridente vendo a minha gente em condições precárias, enquanto os tubarões se divertem, o povo vive de migalhas. Até quando, meu Deus, vamos viver nessa situação? E ainda dizem que somos todos irmãos. Na minha chega, nega. A burguesia patrocina a miséria, a nossa decadência. Pois repare na periferia ou nas favelas espalhadas, preste atenção bem logo na entrada. Um outdoor enorme com a foto dela colada, a maldita cachaça bonita e ilustrada. A propaganda foi feita e você já caiu, mas o preto no bar, puta que pariu. Pobreza, fome e desnutrição. Cadeias lotadas, o que sobrou pro nosso povo então? A violência predomina no cotidiano da periferia. Droga, bebida circula todo dia. É aquele acerto de contas, fez mais um então. Periferia é foda, se liga aí. Busque Deus na sua vida e pare de se iludir. Isso vale pra todos, eu não preciso mentir. Eu sou mais saco que ninguém, só orientação. Escute o mano aqui, não seja vacilão. Capão Redondo é a escola onde eu aprendi a respeitar e a conviver com todos que estão aqui. Davi Black Raga é de dois pretos na fita. Se liga, ladrão, é só mudar de vida. Enquanto tiver pobreza, vai ter um rapper cantando. Infelizmente, isso motiva a continuar lutando. A nossa voz ativa nunca será calada. A nossa banca é foda, não vai ser derrubada. Desemprego, pobreza, fome e desnutrição. Cadeias lotadas, o que sobrou pro nosso povo então? Desemprego, pobreza, fome e desnutrição. Cadeias lotadas, o que sobrou? A violência predomina no cotidiano da periferia. Droga, bebida circula todo dia. É aquele acerto de conta, fez mais um então. Periferia é foda, se liga aí. Busque Deus na sua vida e pare de se iludir. Isso vale pra todos, eu não preciso mentir. Não sou mais saco que ninguém, só orientação. Escute o mano aqui, não seja vacilão. Capão Redondo é a escola onde eu aprendi a respeitar e a conviver com todos que estão aqui. Davi Black Raga é de dois pretos da fita. Se liga, ladrão, é só mudar de vida. Enquanto tiver pobreza, vai ter um rapper cantando. Infelizmente, isso motiva a continuar lutando. A nossa voz ativa nunca será calada. A nossa banca é foda, não vai ser derrubada. Desemprego, pobreza, fome e desnutrição. Cadeias lotadas, o que sobrou pro nosso povo então? Desemprego, pobreza, fome e desnutrição. Cadeias lotadas, o que sobrou? Davi Black Raga é de los pretos da fita. Se liga, ladrão, nessa muda de vida. Davi Black Raga é de dois pretos da fita. Se liga, ladrão, nessa muda de vida. Enquanto tiver pobreza, vai ter um rapper cantando. Infelizmente, esse motivo continua lutando. A nossa voz ativa não vai ser calada. A nossa banca é forte, não vai ser derrubada.